01, 355 de autonomia, alterna Campinas com 103, 103 a bordo. Voo no 601, no táxi à direita, via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Na táxi Charlie, vai chamar a torre em 118.6, ajuste 10, 12, uma boa viagem, um bom voo. Ativo, na direita, já, na Charlie vai chamar a torre 108.6, obrigado aí, um abraço. 97 para pushback, acionamento 02. Falando com a equipe de solo, após o Boeing da Gol livrar o Pátio 1 no setor, autorizado o push e acionamento, reporte para o táxi, está 3897. Afirmativo, após a aeronave da Gol, livrar e reporta o táxi 3897. 08, solo aos 10, 121.9. 209, boa noite. Nós que irá ingressar agora para o portão 04. A previsão é 2 minutinhos. Ok, obrigado. Olá, Abjet 6708, livrando o circuito. Abjet 6708, boa noite. Prossegue o táxi via Alfa Juliette, agilizando na medida do possível para o portão 04. Alfa Juliette 04, 6708. 120 graus, 089. DVNA e decolada 10 no 601. 13, tração para sequenciamento, curva à direita para o 210, do Mistral de 280 de Salvador. Aguarde para receber a navegação na Prodo Serra Vitor 366. E direita 210, limite a radial 280 de Salvador. Confere o número 2 na aproximação. Reduzir para 180 nosso. 180 na 273. Agora 1013, padrão, no 093. 1013, tá 38, marcado. Para 2.500 pés, ajuste padrão 1013. 2.500 com 1013, o gol na 273. 1897, vai observar o bang da web, ingressando no 4. Posicionamento parquear está autorizado, puxa acionamento, reporte para o táxi. Obrigado, reporta táxi, mandou o parqueamento, 3897. Salvador, boa noite, o gol 601, Andael. Passando 1500. Voo 601, contato, radar, vigilância, sobre nível 360, voo direto da EL. Comando direto da EL, da presente, 1601. Confirmo. 2002, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288-7002, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, 3603, acenho, boa noite. Controle 3603, sem identificação, autorizado, chegada Madres, para o nível 050. 050 na área, 3, 6, 5, 6, 0, reduz para 2, 1, 0, 9. 210. Atenção na produção servidor 366, está autorizado a final do procedimento da RINAB. 366, Bono 273. Executa o procedimento pelo SX2 sem linguagem? Negativa, RNAV. Gente, para o produtor Vitor 368 descendo para o 40, para 3560. Serra Vitor 368 descendo para o 40. Afirmo, justa velocidade 1809, da número 3 na aproximação. Segue o tráfego 737 da Gol, sua posição de 12 horas, 9 milhas, agora com 250 de ground. Gente, está reduzindo para a aproximação então, está 3560. Passou Serra Vitor 366, interceptou a final 903, 894 da Santa. Vitor 394, Torre Salvador, 1836, 16. 1863, 894. 14, 35488. 35488, sendo identificação, autorizado de chegada a mão, desceu para o nível 060. Chegada a mão, 060, 5488, tudo de bom. Vai atingindo, vai cruzando 5000-050-040, tá? 3560. Registro 3560, após o servidor 368, dispara 2.500 pés, autorizado ao final do procedimento da RINAV, ajuste 1013. Ok, após o servidor 368, autorizado a RINAV, tanto descendo para 2.500, tanto 3560. Aguardando, tanto 3894. Zero, continue na redução, tráfego sua frente 7.4 milhas. Gente, tá reduzindo, tá 3560. Restrito nível 340. Restrito nível 340, 601. Da bordo, 3 horas e 45, alterna o galeão. Passar o FAP é Serra Vida 372, San 3894. Obrigado, deu um bom dia. Reporte visual com campo, vento 120 graus, 10 nós. Reportará visual, avistado 3890. Bono 601 no controle. 601. Chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.3325, obrigado. Bono 263, passa agora o centro Vitor 366, chame Torre Salvador, 118.612. 18.6, obrigado. Salvador, boa noite, Bono 273, final do Bono 0, baixado de travar. 273, boa noite, continue a aproximação, é o número 2, aguarde informação de pista livre, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 1013. Aguardando, Bono 273. 2 Salvador, boa noite, 3897 da TAM, se aproximando o ponto espera da 1-0. 3897 TAM, boa noite, mantenha o ponto espera, aguarde para ingresso. Ativo, vai manter, aguardando, 3897. Autorizado após aeronave na curta, sem condições de decolagem imediata. E após aeronave na curta, livre alinhar e manter aguardando a autorização de decolagem, 3897. Então aqui, para a aeronave na curta, ali mantém, 3897. Reduza para 1709. Reduzindo para 1709, flip 5488. Sim, meu número 4 na sequência de aproximação. Flip 5488. 5488. 3894, solo os 20121 decimal 9. 219, 38 mais 4, boa. Graus 089, livre decolagem, pista no zero. É livre decolagem 3897. Direita para o 150, limite o QDMAC 130 para o MDB, QDMAC 070 para Simbra. Ok, direita 150, 070 de Simbra, limite trip. Rápido. Pista livre, autorizado, pouso no 20 graus, 08 lance. Livre pouso, vamos na 273. Três 897, decolado aos 21, controle 1, nono 9, decimal 35, mão louco. 0935, obrigado, boa noite. Bom, meia dúzia. Boa noite, meia dúzia, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o TAM 3897. 3897, boa noite, contato radar vigilância, sobre nível 380, saída da EL, transição dinâmica. Possibilidade de voar da EL, da presente? Autorizado, direto da EL. Direto da EL, 3897 para o 380, obrigado. 5488 para a antecipar localizador esquerda para o 060. Esquerda, 060. Afirmo, está autorizado, ele é 62 sem glide, cabeceira deslocada em 90 metros. Ok, localizador sem glide e 90 metros deslocada a cabeceira. Qual a velocidade indicada? Está reduzindo agora para 245. Gente, então reduza para 200 nós e como que ele vai executar o procedimento ILS sem glide ou o procedimento RNAP? O ILS sem glide, está reduzindo agora para 200. Então. Afirmo, desça para 3.000 pés, ajuste padrão 1.013, está 3.603. 3.000 com 1.013, está 3.603. Duas milhas do marcador externo, complete o ILS, chame para o Salvador, um no outro, decimal 6. Já 4, 2, 2. 3 vezes para 2 mil pés, autorizado Electric Race em Glide. T3603, está autorizado LS X-Ray, desce para 2000 pés, ajuste padrão. 2000, autorizado LS X-Ray, 3603, atando. Aí, Salvador, boa noite, é 35488, estabilizado, localizador, contém abaixar trabalho. 5488, avistado, vento 1900 graus, 089, aguarde pista livre. 488. 3560, solo aos 26, 121, décimo 9. 219. Solo, Salvador, boa noite, 3560, livrou. 3560, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. Chame táxi Lima, Juliette Lima. Dos olhos externos, complete LF, Torre Salvador, 118, decimal 6. 18636, até a parede. 3897, controle. 3897. 3897, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288-3325, obrigado, boa noite. Nós, ajuste 1013. Aguardando a pista livre, tá 3603. Tape 5488, solo aos 29121, decimal 9, vou liberar. 219, ligado. Boa noite, 5488, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, 14, obrigado. 3603, livre pouso, 090 graus, 089. Livre pouso, tá 776. 776, sem identificação, está autorizado chegada a mar, disse para 2 mil pés, ajuste padrão 1013, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, mar identificou, reportaremos no localizador. Motivo, ele é X-Ray, sem glide, que vai ser deslocado em 90 metros. Ok, tá chovendo aí? Não, parou a chuva, a pista tá úmida e tá tendo visual sem chuva. Obrigado. Salvador Web 6708, Corrente Forte, autorização Recife. 330, aguardando o copo. Pronto, Lima Juliette Lima. No solo 219 para prosseguir o táxi. 219, 3603. Salvador, boa noite, o TAN 3603. 03, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia 3603. Chapéu Whisky 58, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 198 e aciona 5460. Web 6708, Recife 330, Chapéu Whisky 58, decola 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, controle 198, 5460. Tá correto, amplo. Colagem, vento 120 graus, 089, Lima Juliette Lima. Paulo, Salvador, eu vou no 273. No 273, Confins, confirmível. Qual seria o do repetitivo, senhor? Vou coordenar o 360 agora de cor. Obrigado. Lima decolado aos 37, chame controle 199, decimal 35, bom voo. Controle 135, Lima. Controle Lima, Vilete Lima, tranquilo. Vilete Lima, contato radar, vigilância, sul para nível 340, saída do dial. Eu sou 340 da aula, Lima.